irresistible. But all the damage she's caused is unfixable. Every 20 seconds you repeat her name. When it comes to me, you don't care. Bem-haja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 110ª emissão de Quotas da Música, um programa de minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje iremos nos centrar na Argentina. As quadras não temporais, mas sim espaciais, desta vez, baseiam-se na notícia conhecida na passada quarta-feira, que revelou que depois de Lisboa, Madrid e Rio de Janeiro, ou seja, depois de Portugal, Espanha e Brasil, o festival mundialmente conhecido Rock in Rio vai passar a ter uma edição em Buenos Aires, a partir de 2013, a capital da Argentina. Ora, a música da Argentina mais conhecida internacionalmente é o tango, que se desenvolveu principalmente na cidade de Buenos Aires, capital, e no seu redor. Mas há também quem defenda que houve muito tango para os lados do Uruguai, no caso, a capital Montevideo. O tango, um estilo musical que apela à dança, de natureza sobretudo urbana e de renome internacional. Musicalmente, tem uma forma binária e é normalmente interpretado por uma orquestra típica ou um sexteto, e é o acordeão que se transforma e que se tornou no instrumento essencial deste género musical. Começando por ouvir Shakira, que no seu álbum Laundry Service de 2001 lançou como single Objection, Tango. A partir deste momento e até à última melodia seguimos uma ordem cronológica. Segue-se uma orquestração do argentino Ángel Villordo, que obviamente nasceu em Buenos Aires. Estreou a próxima canção em 1903, há 109 anos, amigos ouvintes. A partitura foi publicada em 1905, é considerado um dos tangos mais populares da história. É desta feita interpretado por Stanley Black e a sua orquestra. Ouçamos El Choclo. Nacionalidade argentina. É considerado o mais importante tanguero da primeira metade do século XX, mas, segundo alguns investigadores, nasceu em França. Outros dizem que, no entanto, o seu berço foi no Uruguai. Uruguai ou França? A verdade é que este argentino, em 1934, um ano antes do seu falecimento, cantava a próxima melodia dedicada precisamente à capital da Argentina, Buenos Aires. Carlos Gardel canta Mi Buenos Aires querido. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena ni olvido. El farolito de la calle en que nací fue el sentinela de mis promesas de amor. Bajo su quieta lucecita yo la vi, a mi pebeta luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer, oigo la queja de un bandoneón, dentro de mi pecho pide rienda al corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida, donde mi vida terminaré. Bajo tu amparo no hay desengaño, vuelan los años, se olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan, con una estela dulce de emoción. Quiero que sepas que al evocarte se van las penas del corazón. La ventanita de mi calle de Arrabal, donde sonríe una muchachita en flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más maleva una canción, dice su ruego de coraje y de pasión, una promesa y un suspirar, borra una lágrima de pena aquel cantar. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver. 12 anos depois, em 1946, o também argentino Osvaldo Pugliese causou um grande sucesso com a canção La Yumba. Thank you. musical The Pyjama Game, de 1954, trouxe uma melodia que também ficou na memória e na cabeça de muitos. A versão da próxima música que obteve mais sucesso foi da autoria de Archie Blyer. Fiquemos com Hernando's Hideaway. I know a dark, secluded place, a place where no one knows your face, a glass of wine, a fast embrace, it's called Hernando's Hideaway, ole. All you see are silhouettes, and all you hear are castanets, and no one cares how late it gets, not at Hernando's Hideaway, ole. At the Golden Finger Bowl or any place you go, you will meet your Uncle Max and everyone you know. But if you go to the spot that I am thinking of, you will be free to gaze at me and talk of love. Just knock 3 times and whisper low that you and I were sent by Joe. Then strike a match and you will know you're in Hernando's Hideaway, ole. Pela primeira vez em 1974, o título do próximo tango é uma palavra composta pelas palavras liberdade e tango. Coincidentemente, em 1974, ouçamos Astor Piazzolla e Libertango. Thank you. Damos um salto significativo no tempo e no espaço, no universo. Viajamos até à Sérvia. O álbum BBDZT, de 2000, pertence ao sérvio Đorđe Balazević, que nos traz Balkanski Tango. Ovaj život je san, mala kuća kraj rampe, snop žučkaste lampe i zalihe tuge. Nažalost ružan sam, čale notorni smuk keva s daskom za luk, manekeni za jad. Sve morao sam, prst na orozu lagan, u srcu uragan i skok preko duge. Brun šleper i sa 22 već je imao sve, nju je video tad. Lud sam za tobom pače, ali lud sam i onako, tražim te otkako za sebe znam. Budi moj ortak mače, nije mi lako, da svu tu silu lovu razbucam sam. Nešto sam načuo da sutra možda ne postoji, pa bolje da odmah probamo sve. Za sitan groš kupi me, razmaži te divne kupine. Lud sam za tobom, ali ovo jeste vreme ludi, i ja ću za nas osedlati strah. A ti me ljubi do zla, dok ne izgubim dah. A ona seoski krin, noćni bus iz Provence, mis nikakve šanse, tek statista sreće. Presečen film, čale prosveti miškeva, izlizan pliš, sestra ružna ko vrat. On je bil njen tip, prve noći u dvoset, pa druge na troset, a treće, nek treće. Ma nek puknu svi, kad je njen mladi don spusti pravo na tron, ko višnju na šlag. Lud sam za tobom pače, ali lud sam i onako, tražim te otkako za sebe znam. Budi moj ortak mače, nije mi lako, da svu tu silnu lovu razbucam sam. Nešto sam načuo da sutra možda ne postoji, pa bolje da odmah probamo sve. Za sitan groš kupi me, razmaži te divne kupine. Lud sam za tobom, ali ovo jeste vreme ludi, i ja ću za nas osedlati strah. A ti me ljubi do zla, dok ne izgubim dah. Loš dežavi, jutro mokro ko ribar i profi halibar, počinilac ne znam. Učitelj, pune stranice dve, mafija i debe, složno žala za njim. Balkanski tango uvek završi na trotoar, đavo je kredom upisao bod. A ona lagano niz ulicu staru, tražeći sponzora punog ko brod, dok lako tašnice u ritmu ritmu hoda broj vreme i dok je merkaju ko sveži bot u beli prah smrdi dan i mrmlja refren od nekud znam lud sam za tobom ali ovo jeste vreme ludih ja ću za nas osedlati strah a ti me ljubi do zla dok ne izgubim dah apareceu nas salas de cinema o filme Moulin Rouge, com guião, produção e realização do australiano Baz Luhrmann, que curiosamente foi referenciado na última edição de Escolhes Tu ou Escolho Eu. Fiquemos com uma melodia da banda sonora de Moulin Rouge, intitulada El Tango de Roxanne. Thank you. música foi também comercializada a partir de 2001. Gotham Project é um grupo musical com origem em Paris e com músicos da França, da Argentina e da Suíça. São eles que interpretam Santa Maria. Espanha e a Argentina simultaneamente são os países de origem dos Otros Aires, um grupo musical fundado em 2003. Em 2007, 4 anos depois, no seu segundo álbum Otros Aires 2, interpretavam Alerdings. Mitarbeiter mit der nächsten Zugabe. Was? Nee. Otros Ares! Na reta final de mais uma emissão de Quadras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado ao tango, a música típica da Argentina, na mesma semana em que foi noticiado que o Festival Rock in Rio vai passar a ter uma edição em Buenos Aires, cidade que originou este género musical. Gerardo Matos Rodrigues, um músico uruguaio, escreveu uma peça musical que foi estreada em 1916 por Roberto Firpo, um diretor e um pianista da orquestra que, portanto, tocou esta música pela primeira vez e que Firpo acrescentou pedaços das músicas La Gaucha Manuela e Curda Completa, ambos da sua autoria. Resultou num dos tangos mais conhecidos em todo o mundo, La Comparsita. Muito boa tarde e até uma próxima oportunidade. We'll be right back.